Alô, alô, alô. Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Striptease hoje. Nada, não, voltou. Agora, aí sim. Beleza. Aí todo mundo vai responder agora. Agora, tá funcionando agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. Agora pegou, agora pegou, agora sim, agora sim, agora sim, agora sim. A bola mágica. Que susto. Alô? E aí? Eba, deu certo. E aí, galera? Deixa eu voltar um pouquinho aqui a conversa aqui. Tô com saudade de vocês, hein? 2 dias aí. Melhor que a teoria, que o melhor afrodisíaco é a saudade, é a distância, né? Conclui que essa live faz parte do ritual matinal. É nós. Deixa eu ver aqui. Bom dia, tem um menino, quatro filhos. Caralho, quatro filhos, dois meninos e dois meninos. É nóis. Porra, hein? Hard work. Três filhos. Quem tem filhos? Ah, o Luiz perguntou. Legal. Só já nasceu na fazendinha. Levou o microfone. Hoje é só mímica. Maratona PME, estive presente. Bora pra matéria. Nia, só botando pressão. Cara, deixa eu falar um pouco da. Será que eu falo pra matéria? Ou eu vou falar da Maratona PME? Eu vou falar da matéria que eu coloquei como título a matéria. De repente amanhã eu falo da Maratona PME. Beleza? Ontem eu comprei essa revista aqui, Pais e Filhos. Meu brother, Pianges, aqui na capa, a família linda dele. E aí tem uma matéria sobre escolas aqui, em busca da escola certa e tal. E assim. Talvez nem todo mundo esteja com esse tipo de dor agora, mas acho que é interessante falar, sabe? Acho que educação, escola é um assunto que interessa todo mundo. Todo mundo tem pelo menos um amigo que você gosta para falar um pouco sobre esse assunto, para compartilhar. Amanhã é sábado, né? Eita, amanhã é sábado. E, enfim, primeiro ponto aqui é que os valores da escola devem ser os mesmos que os ensinamos em casa, né? O alinhamento da forma, da visão da família com a visão da escola. Então, importância de. E como se faz isso? Não é entrando no site e vendo a seção valores. É indo na escola, não indo só uma vez, não indo só quando a escola está de férias, indo quando a escola estiver moendo, indo em várias situações, trocando ideia com professores, chamando canto. Eu fui aqui no colégio de Alphaville, aqui, numa festa de São João. Não tem nada a ver com o colégio, mas fui lá, aberta, fui lá. E isso dá para ver um pouco no colégio, você conversa. Então, existe essa investigação informal, né? Conversando com professores, com pais de alunos. Tem uma história que Marcelo Germano fala. Marcelo Germano é um cara de liderança, cultura corporativa. Ele diz que a cultura e os valores é importante estar no papel e tal, desde que esteja verdadeiro. Mas quando você vai ter lá um funcionário novo, aí você faz todo aquele processo de onboarding, toda aquela resenha para o cara entrar, os valores, a cultura. Aí quando acaba essa reunião, o cara vai começar a trabalhar. Aí na hora do almoço, o que vale é quando ele pergunta assim para os funcionários que já trabalham faz tempo. Ele fala: galera, como é que funcionam as coisas aqui? Tipo, o CEO apresenta como as coisas funcionam aqui, mas o que vale é quando ele pergunta para o colega do trabalho como as coisas funcionam aqui. E a questão é se essa pessoa vai responder exatamente, tipo, não, acho que funciona exatamente como ele falou. Pronto, alinhamento de cultura. Então, é meio que fazer isso na escola, né? Como as coisas funcionam aqui. Não só no papel, né? E aí ele fala, reservar dias úteis para conhecer a escola, ver o que a instituição fala sobre si mesmo na internet real. Aí vê que interessante. Se a escola, na internet, no site, fala uma coisa. E quando você vai ver na prática, é outra. Independente do que seja, existe um sério problema de distorção da informação. Então, já se questiona nos valores da escola. Mesmo que, ah, não, tem umas coisas que ele falava que não é assim, mas mesmo assim eu gostei porque tem outras coisas. Tá, mas e o fato de o que eles dizem publicamente não bater com o que eles são. Isso não é um problema, não? Então, visitar a escola em momentos diferentes, o quão os professores trabalham motivado, troca de funcionários, alguns fatores interessantes. É uma empresa, uma escola é uma empresa, né? Então, assim, o quão essa empresa está alinhada, a equipe alinhada, tem um propósito alinhado e tal. Claro, desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e emocionais, não é só conteúdo, conteúdo, conteúdo, conteúdo, né? Valores e autoconhecimento. E aí os quatro pilares. Tem a UNESCO fez o um negócio dos quatro pilares, né? Que é o fazer, o conhecer, conhecimento, fazer, ação, ser e conviver com outras pessoas e tal, enfim. E ele fala de localização, que a criança não deve se submeter a percursos muito longos ou vai chegar cansada. A localização tem que ser adequada à logística da família, perto de casa, o trabalho dos pais, para não cansar a criança. Eu tenho uma ressalva em relação a isso. Eu acho que a localização é importante, a logística e tal, mas ela tem um peso inferior ao alinhamento da escola. Ou seja, eu vejo pessoas que. Uma escola é 10 minutos para ir, outra escola é 35 minutos. A de 35 minutos é muito melhor, muito mais alinhada com o que eu penso, com muito mais diferente, criativa, autoconhecimento, as habilidades socioemocionais. Aqui a 10 minutos não é tão boa assim. O peso do fator valores, ele é muito maior que o peso logístico. Mas é perto, é o meu trabalho, não sei o quê. Cara, aí vem a questão de prioridades, né? O que é mais importante para você? E aí você muda o trabalho, você dá uma solução criativa, né? Faz um aplicativo para cada um dos pais dizer onde mora para criar uma dinâmica de caronas e fazer com que o percurso para a escola para a criança não seja cansativo, porque você encontrou tipo um game para fazer o percurso e vai ter alguns amigos, não sei. Não sei, mas o que não pode é em função de 20 minutos, claro, se for 1 hora e meia a escola, aí realmente é foda. Aí é inviabiliza. Aí é mais fácil, se essa escola realmente é incrível, você se mudar para perto da escola. E arrumar um trabalho remoto e sei lá. Né? Tem que fazer mudanças. Não dá pra gente. Não, querer escolher a escola mais foda, mas não querer. Vai ter que mudar, talvez, alguma outra coisa. Ou alguma questão financeira. Ah, mas essa tá cara para mim. O que é que eu posso fazer diferente para poder ser capaz de pagar? Ah, tá longe para mim. O que é que eu posso fazer diferente para poder viabilizar essa logística? Fazer as perguntas certas, né? Essa é a minha visão, tá? Então, discordo um pouco aqui dessa questão de legal, estudar perto de casa faz com que a criança se envolva com o bairro e o que está ao seu redor, relação de pertencimento. Do caralho, concordo. Mas é o um critério secundário, na minha visão. Perguntar para ex-alunos, a escola legal. Enfim, aí fala aqui a coisa importante, né? Tomar cuidado de não projetarmos os nossos desejos acima dos deles. Isso é coisa que eu falo muito no Cri-Cri-Cri. Eu vou gravar a próxima semana no Cri-Cri-Cri. Tá ficando incrível, tá ficando bem legal. Eu tinha previsto fazer uma coisa, vou acabar fazendo uma coisa maior do que eu tinha previsto, assim, mais complexa. Eu arrumo um sarna pra me coçar porque eu tenho as ideias que eu quero fazer. A princípio ia ser quatro grandes aulas. Fodas, cinco grandes aulas fodas. E três ou quatro aulas mais assim, secundárias. E agora vão ser 8 aulas fodas. A Alessandra falou: eu me mudei para ficar mais próximo da escola da minha filha. Legal. Ah, mas vou ter que mudar não sei o que no trabalho, não sei o que. Muda, pai. Ah, meu amigo, é rádio louco. Sempre dá para promover mudanças. E as pessoas: não, não, no meu caso não dá, não. Nem tentou e já diz que não dá. O que ele fala aqui, escola boa não é escola cara. Cuidado, muitas vezes acho que a escola cara é melhor, e não necessariamente, muitas vezes ela é pior ainda. Sim, uma escola muito cara pode gerar um problema de um bocado de menino riquinho, sei lá, pode gerar muitos problemas, né? Muito conteúdo objetivo, formar vencedores, não pessoas. Itaúna, Federais, nessa cultura. Sim, é verdade. Eu também não gosto, não. É gosto, mas eu não gosto dessa cultura muito obcecada nos testes, não, porque eu acredito que os testes com 2 anos de cursinho hard work se passa em qualquer teste. Então eu prefiro, durante todo o processo escolar, formar um ser humano foda, habilidades emocionais, inteligência emocional, autoconhecimento. Eu prefiro formar isso e, quando chegar lá no segundo, terceiro ano, se meu filho quer ir por um caminho do ITA, ok. E aí a gente, tudo bem, espera mais 2 anos. Ninguém é obrigado a entrar. Ninguém é obrigado a entrar na faculdade com 17 anos, não. Não tem nenhum problema entrar com 19 e 20, mas nenhum. Então acaba o terceiro ano, tudo bem, meu filho. Faça vestibular para aprender, mas assim, sem pressão de passar, porque você não passou a vida estudando para isso, apesar que a inteligência emocional pode fazer a diferença no teste. Uma pessoa extremamente CDF, estudiosa, com muito de conhecimento na memória, o fator emocional pode pesar e acabar. Minhas filhas podem estudar no interior e ter o desempenho de capital? Cara, total. Melhor até. Você pode estudar no interior, pode ser exatamente o diferencial delas. Não tem nenhuma relação com o desempenho de capital. Capital não é melhor porque ela é capital. O nome capital, inclusive, tem a ver, parece dinheiro e tal. Pelo contrário, as escolas de capital podem ser piores. Porque, enfim, as escolas boas no passado não quer dizer que continuam boas hoje. Não dá para. As escolas mudam com o tempo, os alunos mudam, o contexto muda. Então, assim, eu acho que, total, é possível ter em Caruaru uma escola incrível. E aí, velho, se os seus filhos amanhã quiserem passar no ITA, talvez realmente em Recife, na capital, existem cursinhos preparatórios para o ITA melhores. Aí eles vão para Recife, fazem 2 anos de cursinho preparatório e passam no ITA com 20 anos. Tudo bem. Tudo maravilhoso. Que mais aqui? Aí fala dos modelos aqui, os Montessoriano, Waldorf. Alguém concorda com o Gan muito? Desempenho de educação para você acompanhar em casa. Envolvendo educação é fator de diferença. A escola é um auxílio, não é o único responsável, sim. Isso aí. Pagando pro colégio se promover. Entrei com 21, foi melhor, mais maturidade. Claro, quantas pessoas entram com 17 e depois de 3 anos descobre que era o curso errado, aí faz outro vestibular e entra com 21? Quantas acontece? E muitas vezes o cara entra com 17, aí passa 3, 4 anos, aí quando tá com 21, quer fazer outra faculdade, mas aí perdeu o ritmo do conteúdo do vestibular e nem consegue mais passar na faculdade top porque passou 3, 4 anos na faculdade, perdeu o ritmo dos conteúdos do. Enfim. Então. Como fazer Maria Valentina fluente em inglês? Cara, estudando inglês, assim, viajando com ela. Estudando desde criança, eu penso em colocar em escola bilíngue, tem tantas opções para ser fluente em inglês. Eu acho que a probabilidade de um filho meu não ser fluente em inglês é muito pequena, porque eu gosto de inglês, eu leio inglês, eu gosto de viajar para o exterior, eu gosto de ver filmes em inglês com a minha mulher, enfim. E se eu for colocar na escola, quando eu for colocar, eu vou colocar na bilíngue. Eu acho que não, Murilo. Ensino no interior, a nota 10 que eu tirava na escola anterior, quando eu cheguei na capital, vi que a média era muito fraca. Mas, Marbson, o problema é que nota não significa nada. Essa é a questão. Nota não significa nada. Não vale nada nota. Exemplo dos pais contam mais em relação ao inglês? Não, não conta mais ou menos, mas conta, né? Eu sinto como natural, assim, aprender inglês, sabe? Eu sinto que é uma coisa que não vai ser discutida, eu acho, sabe? Sensação, tá? Posso estar errado. Então, acho que não é questão de nota que mede nada. A gente ficou muito obcecado com notas, notas, notas e tal. E olha para trás, né? Olha para trás, seus amigos da escola. Não existe uma correlação perfeita das pessoas que tiravam 9 e 10 são mais sucedidas que as pessoas que tiravam, que ficavam em recuperação. Não necessariamente, não existe isso, entendeu? Não é uma correlação perfeita. Mário Vergara Kids, vai ter Mário Vergara Kids? Boa ideia. Prazer de estudar, Luana. Pois é. Cara, o prazer de estudar, o prazer de aprender, o aprender a aprender é o mais importante. Então, assim, essa questão de nota é uma forma de avaliar? Sim, é uma forma, mas e como é que tá o controle emocional dela mediante a sensação de crise? Isso é muito mais importante que a nota. Então, se uma escola do interior criar uma criança que se autoconhece das suas habilidades, se auto-percebe, olha para dentro, uma criança que controla as emoções, uma criança que gosta de aprender, mas tira nota 7 ou 6, isso é muito mais importante do que a criança que não se conhece, não controla as emoções, não gosta de aprender e decora tudo na véspera e tira nota 9 e 10. Então, a nota é um fator, mas não é o fator. Grupo Rabbit, não. Grupo Rabbit, conheço não, velho. Sou professora de inglês. Inglês. Minha filha continua em casa. Continua em casa. Tá em 2 anos ainda. Ainda tá dentro do normal, né? 2 anos. Algumas pessoas colocam antes, mas eu não tenho clareza, não, viu? Eu ainda vou fazer uma imersão em todos os colégios aqui de Barueri, de Alphaville. Vou em cada um e tal, conhecer. E vou vendo aí, acredito que é possível ela ficar um pouco mais tempo em casa e se desenvolver aqui. Isso é muito questão de contexto de cada um, contexto de cada um. A gente mora no condomínio, que tem um parque aqui, com um monte de crianças, então ela vai de manhã, passa 3 horas no parque, à tarde 3 horas no parque, ou seja, 6 horas de creche que ela tem aqui de graça. Aqui com um monte de criança diferente, e vai na casa das crianças, e tem pula-pula na casa do amigo dela daqui, e tem não sei o quê. Então, eu considero que ela já está numa creche, assim, sabe? Eu tenho uma grande babá incrível, e eu trabalho em casa, Dani trabalha em casa também, nós temos um contexto, então não existe uma regra, né? O rapaz da revista mencionando as filhas estudam. O Pianjas, eu nem li a matéria do Pianjas ainda. Essa matéria que eu tô lendo aqui não é a matéria de capa do Pianjas. É a matéria em busca da escola. Em busca da escola certa. E o que você acha da filosofia Waldorf? Eu nunca fui numa escola Waldorf. Nunca fui. Então, difícil julgar isso aí. Teoricamente, acho conceitualmente interessante, mas eu. Sou muito apaixonado pela visão montessoriana. Acho que o rótulo que a escola dá, eu acho que nenhuma escola segue, talvez muito poucas seguem fielmente o Waldorf montessoriano. Ela tem essa linha principal, mas faz várias adaptações. Por isso que o que importa na prática é ir lá conhecer, para ver como funciona na prática o negócio, né? Alunos que não tiravam nota boa eram preguiçosos e hoje são bem sucedidos. Claro, mas não tem nenhuma relação das notas na escola com o sucesso na vida. Nenhuma relação. O modelo industrial, Raul. O modelo industrial é por falta de outra opção que seja viável financeiramente. O modelo industrial permite custo unitário baixo. É para isso que tem as escolas. Qual é a diferença de você ter uma indústria de sapato ou ser um artesão de sapato? A diferença é a indústria consegue produzir muito mais por muito menos, o custo unitário. O artesão consegue produzir muito menos, custando muito mais. Agora, qual Não necessariamente, obrigatoriamente, o artesão tem mais qualidade, né? Mas no caso da educação, o modelo industrial é o que permite ter, cara, se o governo de São Paulo tem 200 mil professores, quantos alunos tem? Só São Paulo. É muita gente, é uma produção, é uma necessidade de educar em escala. Então, é difícil ficar. Eu não concordo com esse modelo e tal, mas não adianta ficar reclamando, reclamando, reclamando se você não tem outra solução. Eu não tenho solução. Eu não sei, no momento. Para mim, a maior solução no momento é educar os pais. É os pais terem mais conhecimento sobre educação, sobre pedagogia, sobre habilidades do futuro, sobre criatividade, os pais e professores. Para mim é isso. Porque o modelo em si, o sistema em si, é um negócio tão grande, tão emperrado, que dá para fazer algumas mudanças, como eles fizeram agora e tal, mas não é ainda o que vai fazer a grande diferença. Gustavo Caetano nunca foi exemplo de aluno, onde foi parar? Eu era um bom aluno, eu era um cara meio CDF, assim, mas tem nenhuma relação. Os adultos que precisam, é. Felizmente tem uma visão poética da educação. Mas pai que paga escola quer retorno. Por isso que o problema está no pai. Quer retorno, mas o que é retorno? Aí vem a definição de retorno. Se a definição de retorno do pai é unicamente e exclusivamente notas, o problema está com a definição de retorno do pai. Por isso que tem que educar os pais. Por isso que o Reaprendizagem Criativa é um curso que é independente, eu nem falo muito de crianças no Reaprendizagem Criativa, mas falo, porque no fundo o curso é para voltar a ser criança, são os bloqueios da infância e tal. Alguns pais moldam seus filhos baseados nas próprias frustrações. Vixe, demais, demais. Nas frustrações e nas conquistas não realizadas, e aí eles veem a oportunidade naquele ser de ser o caminho de conquistar o que ele não conquistou, e isso para mim chama-se desrespeito. Diz respeito àquele ser. Aquele ser não é uma extensão sua. Aquele ser é outro ser. E se você pega as suas frustrações, os seus medos, tudo que você não conquistou e queria conquistar, e bota como obrigação naquela criança, você está desrespeitando ela. Eu acho que tem que começar mudando os adultos. A gente fala muito que o futuro da educação são as crianças, mas para mim, são as crianças, mas começa com os adultos. O RC fez eu criar meus filhos de outra maneira. Imagina então o Cricri. A principal mensagem do Cricri é aplicar o RC, tá, Ricardo? É a principal mensagem. Mas o Cricri vai ser bem legal, vai trazer muito mais coisas. Mas o RC ainda é muito maior que o Cricri. Escuta isso, o RC ainda é. Se fosse para dizer, cara, só pode fazer um dos dois, qual você faz? Para criar meu filho melhor, faz o RC. Para criar, faz o RC. Incrível que pareça. O Cri-Cri-Cri. Valeu ali. Bom dia. Aí, Guilherme, obrigado. Adultos mimados, fracos e limitados. Também mudei a forma de educar minhas filhas depois do curso. Gratidão, Murilo. Obrigado, papai. Esse é um dos feedbacks que me deixa mais feliz. É quando eu vejo alunos assim falando que mudaram a forma. E mudaram não quer dizer que necessariamente que mudou a escola ou que mudou tudo. Muitas vezes é uma outra coisa que você passou a ver com outro olhar, que você começou a se auto-observar. Cara, é mudar, é aceitar que você era imperfeito. E muitas pessoas têm dificuldade em aceitar que era imperfeito. Kumon, não conheço muito Kumon, não. Nunca fui. Eu não gosto muito de falar do que eu nunca fui, nunca vivi. Conheço, eu sei que Kumon tem a ver com mais com a parte de matemática, não é isso? Outra turma, Reaprendizagem Criativa, feriado de 2 de novembro. Turma intensiva de finados, né? Lucas, grande Lucas. É nós, papai. Lucas Abeiro. Não temos noção do quanto vai ser valioso essa forma diferente de conduzir os filhos. Aí o retorno será infinito. Perfeito, Luiz. E assim, cara, a educação é a forma que a gente tem de intervir no futuro. Porque em algum momento do futuro, a gente não vai existir, mas nossos filhos vão existir. Então, assim. Como faz participar da reaprendizagem? Entra aí no site reaprendizagem.com.br. Ah, tu vai ficar sabendo, Caio. Quando chegar mais perto, tu vai ficar sabendo. Inscrições devem abrir lá para meados de outubro. Os pais transfiram a estabilidade a outras pessoas, babá, professor dos outros. Sim. Pois é. Transferir responsabilidade é igual a liderança. O pai é um líder. Você pode passar a tarefa para uma pessoa da sua equipe, mas a minha visão de liderança é que sempre a responsabilidade é de você. Então, o pai pode transferir para a escola, mas se a escola fizer alguma coisa errada, a culpa é da escola, não, a culpa é do pai. Porque o pai que escolheu a escola. Se você tem de opção de escolha, opção de veto, você é responsável pela sua decisão. É a minha visão de extreme ownership. Aprendi com esse livro. Essa turma de finados vai levantar defuntos. Palmas para a piada de Ricardo. Massa Murilo, tudo da Farel. O problema do nosso país é essa educação. Educação dos adultos. Eu acho que o problema do Brasil é a educação dos adultos. O problema primário. Porque não são eles que educam as crianças? É um problema com os adultos. Não fiz seu curso, mas já resolvi algumas coisas pendentes após assistir a live. Que bom, Cláudia. O olho do dono é que engorda o gado. Essa frase eu tenho ressalvas com ela. Ela tem prós e contras, porque também ela traz uma visão de centralização, porque o fato de você ser responsável não quer dizer que é você que tem que fazer, né? Então, muitas vezes é tudo a questão de interpretação. Algumas pessoas pegam o olho do dono é que engorda o gado e vira desculpa para não delegar. Rola isso. Nunca dei depoimento sobre a RC. Vou fazer quando eu tiver um caso prático da minha filha para contar e mostrar o real valor de mudar o pai que educa o filho. Massa, Luverson. Fica à vontade quando quiser e como quiser. Turma de outubro, vaga de professor. Massa, Raul. Responde, Murilo. Jefim. Caralho, não sei qual é a pergunta. Privando o filho de frustrações. Verdade. 7h50. Galera, massa. Amanhã não, segunda-feira, né? O evento que eu fui lá, a maratona, foi bem interessante. Foi bem interessante. Empresários, assim, tinha oito pessoas palestrando e eu era disparadamente o menor de todos os empresários, usando o critério de faturamento, número de funcionários e tal. Então eram todos grandes empresários, dono da Yes Cosmetics, da Fruit Brasil, aquele negócio de açaí, da Nut Bavarian, Adriana, muito legal. Enfim, muita gente, o coreano na Jay Lee, que é dono de um monte de franquia, Morana, Montana Grill. Então foi legal. Empresários, muitos de franquia, muitos franqueadores. Então foi. Beleza, eu conto segunda-feira mais. Beleza? Galera, valeu. Cheiro, bom final de semana. É nóis.